Boa noite para todos. Todas as perguntas estão suspensas para esta palestra. Porque essa palestra vai ser feita do jeito que eu gosto. Ou seja, só com verdades. Sempre foi só com verdades. É necessário que seja com verdade. Só que a verdade trazida da forma que as pessoas ouvem, a verdade trazida da forma que a humanidade deste planeta ouve, a verdade trazida de uma forma que chama a atenção dessa humanidade. Porque a espiritualidade faz tudo perfeito. A espiritualidade, quando quer usar um espírito encarnado para consertar uma comunidade de pessoas muito grandes no meio espiritualista, ela faz assim. Quando ela quer usar um espírito da justiça, um general da justiça encarnado, de verdade, para consertar, primeiro ela tem que chamar a atenção. Ela tem que chamar a atenção das pessoas para esse espírito da justiça encarnado. E a espiritualidade sabe exatamente como chamar a atenção daqueles que ela quer chamar. Exemplo, a gente pega o espírito da justiça encarnado, que encarnou como médium, e começa a trazer extraterrestres e espíritos que pertencem a um monte de médium para incorporar nele, para canalizar com ele. Aí a gente chama atenção. Depois que chama atenção de todo mundo mostra quem é, pelos vídeos que gravam e pelo que escrevem. Aí a gente vem com tudo e fala tudo o que eles precisam ouvir. É assim que a espiritualidade faz. Senão, nós não chamaríamos a atenção deles. E as canalizações e incorporações não foram encenações e nem mistificações. Foram os próprios extraterrestres e espíritos, os reais, que canalizaram e incorporaram. Porque não existem médiuns, donos, com posse com extraterrestres e nem espíritos. Não existe contrato de posse, de propriedade, de médiuns, com espíritos e nem extraterrestres. Muito pretensioso é um médium que acha isso. Livro dos médiuns, que precisa ser lido de novo, porque muitos esqueceram das coisas que estão escritas lá. A gente vem falando aqui, a espiritualidade vem se manifestando neste médium principalmente, e vem falando do perigo de médiuns entrarem em sintonia com espíritos trevosos, espíritos perversos, que têm um conhecimento absurdo e sabem como manipular mentes, sabem como enganar. Extremamente inteligentes e intelectualizados, com uma cultura espiritual de dar inveja. Um conhecimento exagerado, referente à humanidade deste planeta. Espíritos que estão procurando uma porta aberta para se manifestar, para atrasar o progresso da humanidade. Porque tudo é sintonia, tudo é frequência. Não é? Então, muitas atitudes de médiuns podem fazer com que esses médiuns, pelas suas atitudes, entrem em sintonia com esses espíritos. E quando eles entram em sintonia com esses espíritos, eles estão se consorciando com esses espíritos. Quando isso acontece, os seus mentores, os benfeitores, se afastam e os das trevas entram, porque os seus médiuns escolheram isso. E os benfeitores respeitam o livre-arbítrio dos seus médiuns. E não tem privilégio para nenhum médium. Pode ser o médium que for, da evolução espiritual que for. Se entrar em sintonia com espíritos das trevas, serão dominados por eles. Eles passarão a ser os seus mentores. Pode ser um Cristo encarnado. Se entrar em sintonia com os espíritos das trevas, os da luz vão se afastar e os das trevas entram. Por isso que, quando Jesus Cristo estava encarnado aqui, ele foi tentado várias vezes para que ele entrasse em sintonia com os espíritos das trevas. Porque os espíritos das trevas poderiam usá-lo, sim, caso ele entrasse em sintonia. Não tinha privilégio para Jesus. E outra coisa, Jesus Cristo estava no esquecimento da encarnação. Como todos. Como eu disse, não tinha privilégio para Jesus. Então ele tinha que estar vigilante o tempo inteiro. Porque os espíritos das trevas, ou o diabo, estava querendo tragá-lo o tempo inteiro. Quanto mais luz, mais os espíritos das trevas vão querer se apossar. Quanto mais luz um espírito encarnado tiver e uma missão importante como aquela, mais ele será tentado. Mais os espíritos das trevas vão querer pegá-lo. E mais todas as pessoas que estiverem em sintonia com os espíritos das trevas serão usadas por esses espíritos das trevas para desacreditar e desmerecer o trabalho daquele que veio trazer a luz. E não é difícil. As pessoas daqui desse planeta entrarem em sintonia com os espíritos das trevas, ou seja, esses espíritos das trevas têm uma vantagem. Eles têm instrumentos encarnados em abundância, porque a maioria está em sintonia com eles. Então, um espírito da luz, quando encarna aqui, ele entra num ambiente completamente hostil, porque ele será atraído dentro da sua própria casa. Por quê? Não pense que o espírito da luz está rodeado só de outros espíritos iluminados. Porque Deus dá oportunidade para espíritos endividados trabalhar com o espírito da luz encarnado. E em muitas situações, o espírito das trevas encarnado, que está trabalhando com o espírito da luz, deixa os costumes antigos e as lembranças da sua história espiritual aflorarem naquela encarnação atual, através das suas atitudes e das suas ideias, e do que ele trama, e do que ele dissimula. Ou seja, finge um comportamento. Vira um ator, faz uma cena, e para todo mundo achar que está tudo bem. Quando, na verdade, por trás está havendo uma grande trama. Voltando à situação dos médiuns que começam a crescer o olho começa a ficar muito grande. Começa a ficar ganancioso, começa a ficar conhecido, e aí diz, opa, estou começando a ficar conhecido, agora é minha chance de ficar rico. E começa a cobrar valores exorbitantes para fazer o trabalho espiritual com as pessoas. Valores exorbitantes. Milhares de reais para curar, milhares de reais para conversar, milhares de reais para canalizar alguma coisa, escrever alguma coisa para alguém, ou centenas de reais, valores muito além do que ele gasta para fazer o que está fazendo? Nesse momento, gente, que o médium faz isso, ele entra em sintonia na hora com espíritos das trevas, com magos negros, com cientistas das trevas, principalmente se ele está começando a ficar conhecido, principalmente se é um médium que se expõe na internet, no YouTube ou em outras redes sociais. Para muita gente, isso chama a atenção de magos negros, porque os magos negros querem dominar muitas consciências e eles podem usar essa porta aberta, ou seja, a porta mediúnica. Pode usar aquele médium como instrumento para dominar as consciências, para trazer doutrinas e realidades espirituais que não existem, porque eles sabem que vão conseguir, porque a maioria das pessoas são ignorantes da realidade do espírito. E vão usar essa porta aberta, esses médiums, para trazer um conteúdo totalmente distorcido de como ele verdadeiramente é. Mas eles são espertos, eles não vão se mostrar para esses médiuns como eles são. Eles precisam se mostrar para esses médiuns como os seus mentores. Então, como é que eles vão fazer para se mostrarem como os seus mentores? E outra, muitos desses chefões das trevas não têm tempo para ficar colado do lado daquele médium um tempo inteiro, porque ele domina outros médiuns, domina políticos, domina outras pessoas. Ele tem mais o que fazer do que ficar do lado daquele médium. Ele só ficaria do lado daquele médium se aquele médium influenciasse um planeta inteiro, e não é bem assim. Às vezes o médium só tem 10 mil inscritos no YouTube, 20 mil inscritos, 30 mil, 40 mil. É bastante? É. Mas não é o suficiente para que um mago negro fique do lado dele o tempo inteiro. Para o mago negro ficar do lado dele o tempo inteiro, precisaria de mais. Como ele não influencia tantos, mas influencia uma boa quantidade de pessoas, o mago negro vai usar um outro artefato para colocar do lado daquele médium como mentor. Porque, como eu disse, o mago negro tem mais o que fazer, né? Ele tem outras consciências para dominar. Ele tem chefes de nações e presidentes que influenciam muito mais pessoas. Ele tem essas pessoas para cuidar. Mas ele quer usar aquele médium. Então, o que que ele vai fazer se ele não pode ficar ali o tempo inteiro? Ah! O médium entrou em sintonia, não entrou? Então, o mago negro vai chegar para Jesus e vai falar assim: Senhor, com muita educação, porque eles são educados, eles têm classe. Senhor Sananda, é um prazer ter o Senhor aqui. Como o Senhor pode ver, o seu médium entrou em sintonia comigo. Ele agora tem os interesses iguais aos meus. Então, ele agora está sob meu domínio. Como você sabe, nós temos que respeitar o livre-arbítrio do seu médium. Afinal, é uma lei que o seu pai criou. É assim que o mago negro fala para o mestre Sananda. E o mestre Sananda não pode fazer nada, porque ele não pode ir contra as leis de Deus. É desse jeito. O mago negro não é mais poderoso do que o mestre Sananda, mas o mestre Sananda respeita as leis de Deus. E o mago negro sabe disso, porque o mago negro é antiético, mas Sananda é totalmente ético. Sananda se afasta e o mago negro entra. E todos os seus asseclas também. E o mago negro, para aqueles médiuns que têm clarividência, que vê o espírito na mente ou sente as vibrações, O Mago Negro sabe como disfarçar isso. Ele sabe como inspirar, ele sabe como intuir, ele sabe incorporar, ele sabe canalizar. Porque canalização não é nada mais, nada menos do que uma irradiação de pensamentos. Uma transmissão de pensamentos e de ideias. Então, o Mago Negro sabe como se passar por Sananda, porque o diabo sabe falar bonito. O diabo tem conhecimento da Bíblia. O diabo conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece o livro dos Espíritos de cabo a rabo, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sabe falar bonito. Então ele vai fazer-se passar por Sananda e vai canalizar um pouquinho com aquele médium e trazer uma mensagem para as pessoas. Ele também sabe se fazer passar por extraterrestres. Ele sabe se fazer passar por pretos velhos. Ele sabe se fazer passar por Exus. Ele sabe se fazer passar por espíritos da natureza. Ele sabe se fazer passar por comandantes extraterrestres. Ele sabe se fazer passar por pombagiras. Ele sabe, afinal, ele é um mestre em enganar. O diabo é um mestre em enganar. Não importam os nomes. Espíritos das trevas, obsessor, diabo, demônio, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Nós temos um monte de diabo encarnado. Nós temos um monte de diabo na sua política. Nós temos um monte de diabo encarnado no seu meio artístico, influenciando suas crianças e seus adolescentes a irem para o inferno. Influenciando suas crianças a serem promíscuas e terem vícios em drogas, em cigarro e em bebida alcoólica. Tem um monte de diabo encarnado no meio artístico. O diabo desencarnado é a mesma coisa que o diabo encarnado. Ele só está fora de um corpo físico. Só que existem diabos e diabos, não é? Uns têm muito conhecimento e outros têm menos. E o Mago Negro tem muito conhecimento. Porque ele não descansa, ele não dorme. Ele fica trabalhando 24 horas por dia contra o progresso da humanidade. Enquanto os médiuns de Deus estão dormindo, porque precisam descansar o corpo, os magos negros estão trabalhando. E eles são bem audaciosos. Os bons é que são tímidos. Eles são intrigantes. Então, se um médium começa a cobrar valores exorbitantes, começa a querer enriquecer com a mediunidade, ele entra em sintonia com esses espíritos trevosos e eles vão fazer o quê? Eles vão desdobrar esses médiums. Desdobrar para onde? Desdobrar para o inferno. Desdobrar para o abismo, para as trevas. E lá existem laboratórios com uma tecnologia avançadíssima que muitos não têm conhecimento. Muitos espiritualistas, muitos espíritas, muitos umbandistas, não todos, mas muitos, não têm esse conhecimento. E muitos também não acreditam. E o que eles vão fazer com esses médiuns dentro desses laboratórios? Tem alguém sendo usado para atrapalhar a palestra? Ah, sim. Isso foi avisado que ia acontecer, não foi? Uhum. Foi. Vamos continuar. Então, vamos lá. E o que esses espíritos vão fazer com esses médiuns? O que eles vão fazer? Ah, eles vão fasciná-los. Vão fasciná-los. Vão fasciná-los. Fasciná-los? Sim, para servi-los. Mas o que é fascinação? Porque tem médium que diz que não precisa estudar. Então, se não precisa estudar, com certeza não leu o livro dos médiuns, não é? Porque não precisa estudar, então o livro dos médiuns foi escrito de zoeira. O livro dos médiuns foi escrito de sacanagem. Né? Já que tem médium que diz que não precisa estudar, nós vamos instruí-los, porque a espiritualidade chamou a atenção desses médiuns, soube chamar a atenção. E eles vão chegar aqui, até aqui, e vão assistir. Está ocorrendo nesse momento uma canalização, nós temos uma canalização em andamento. E o Pedro, como servo de Deus, ele vai ser a voz dos espíritos. Porque quem estuda o livro dos médiuns sabe que o médium, ele precisa ser a voz dos espíritos. Se o médium não for a voz dos espíritos, a mediunidade dele pode ser suspensa. Livro dos médiuns. Para quem estuda, sabe. Então ele tem que ser a voz de Deus. E ele vai falar. Então, nós vamos ensinar aos médiuns que dizem que não precisa estudar o que é fascinação, sem precisar pegar o livro, porque a gente vai usar um médium que estuda. E o espírito que está canalizando precisa de conteúdo no arcabouço mental do médium para poder trazer uma mensagem, porque a mediunidade ela existe como um quebra-cabeça. E nós precisamos das peças para montar o quebra-cabeça. E as peças são os conhecimentos. Então eu tenho bastante conteúdo aqui dentro dessa cabeça para montar. Eu tenho um monte de peças para montar um quebra-cabeça. Nós podemos falar 3 horas, 4 horas, 5 horas ou até mais. Porque peça para montar quebra-cabeça aqui é o que não falta. E essas peças foram adquiridas em pouquíssimos anos de estudos. Porque um médium, se ele quiser, com 2 anos de estudos, ele pode saber muito mais do que um médium que está com 20 ou 30 anos de caminhada. Sabe onde está escrito isso? Livro Mediunismo, de Ercílio Mais. Leiam. O próprio Ramatiz fala isso. Que um médium que se dedica, em 1 ano ou 2 anos, ele pode adquirir um conhecimento muito maior do que muitos médiuns que estão trabalhando há 20 ou 30 anos. E vai adquirir muito mais. Fora o conteúdo que o espírito traz, mas está no esquecimento. Então tem que estudar para lembrar, para relembrar o que já sabe. E aprender outras coisas que não sabe. Fascinação, capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médiuns. O espírito desencarnado que fascina o médium encarnado que entrou em sintonia com ele, esse espírito fascinador, ele cria uma ilusão na mente do médium, ou seja, algo que não existe. Vocês vão entender o porquê eu vou falar da fascinação. Porque eu não vou só no Livro dos Médiuns, eu vou bem além. Eu vou falar um monte de coisa que não está no Livro dos Médiuns, mas se inclui na fascinação. Porque muitos se prenderam na monoobsessão e na poliobsessão. Monoobsessão, a ação de um espírito contra uma pessoa. Poliobsessão, a ação de 2 ou mais espíritos contra uma pessoa. Mas qual é o método? Qual é o método que eles usam? Então, o espírito fascinador cria uma ilusão na mente do médium que está sendo fascinado. Ou seja, ele vai começar a colocar um monte de coisa na cabeça do médium que não existe. Mas o médium vai pegar tudo aquilo, ele vai fazer com que o médium pegue tudo aquilo como se fosse a verdade. Então ele coloca coisas falsas na cabeça do médium como se fosse a única expressão da verdade. Ele coloca teorias, doutrinas falsas que não existem, totalmente distorcidas da realidade, na mente do médium. E o médium vai pegar aquilo como se fosse uma verdade. Entenderam? O médium fascinado não acredita de jeito nenhum que está sendo enganado por aquele espírito. Então não adianta tentar avisar para ele. Porque o próprio espírito vai hipnotizá-lo e vai influenciá-lo de uma forma tão forte que aquele médium que está sendo fascinado não acredita de jeito nenhum que está sendo enganado. O espírito fascinador insufla uma confiança cega no médium. Ou seja, o médium vai ter uma confiança cega naquele espírito que ele acha que é o seu mentor, que é um espírito das trevas que está se fazendo passar pelo seu mentor. Então ele vai dizer que tem a confiança cega no seu mentor. Ou seja, no seu extraterrestre, no seu Sananda, no seu Maitreya ou qualquer outro tipo de espírito da luz, que na verdade não é da luz, que é um espírito das trevas, que está se fazendo passar por esse espírito da luz. Então ele vai ter confiança cega nesse espírito. O médium. Esse tipo de coisa, o médium que sofre isso, não são só os ignorantes e os que não têm conhecimento. Isso também cabe aos médiuns inteligentíssimos, evoluídos e que têm conhecimento. Sim, evoluídos. Lembram do que eu falei de Jesus? Que tentavam de tudo para que Jesus caísse para dominá-lo, para usá-lo como instrumento? Jesus poderia ser um instrumento e tanto de destruição, não poderia? Poderia, com todo o poder que ele tem e o conhecimento que ele tem, mas ele usava aqui o conhecimento dele para o bem. Então, os inteligentes também podem ser fascinados, e os que têm conhecimento também. Eles podem ser fascinados. Aquele médium que está sendo fascinado, ele vai mostrar que ele tem razão sempre. Ou seja, não adianta dizer que ele está errado. O espírito que o fascina é extremamente astuto, destro, hipócrita, ardiloso. O espírito que o fascina vai falar de Deus, vai falar de Sananda, vai falar do universo, vai falar coisas belas. Ele sabe mentir. Ele sabe mentir muito bem. O espírito que fascina, como eu disse, ele vai inserir um monte de doutrinas falsas na cabeça do médium. Um monte de teorias que não existem, totalmente distorcidas da realidade. O espírito que fascina vai fazer com que o médium tome atitudes ridículas. Atitudes até mesmo perigosas. Ou seja, ele vai levar o médium ao ridículo na frente das pessoas. Ao ridículo. E o médium não vai perceber isso, de tão fascinado que ele está. O espírito fascinador vai enganar feio aquele médium, só porque ele entrou em sintonia com ele. E o médium influencia muitos, principalmente se estiver canal no YouTube ou qualquer uma outra rede social a qual ele aparece para muita gente. Porque, como eu disse, o Mago Negro, ele quer dominar consciências. Livro dos Médiuns. Está lá. E isso existe. Mas no Livro dos Médiuns só tem isso. Então finalizamos a palestra? Está tudo certo? Vamos mais profundo na fascinação. Vamos mais profundo. Vocês vão lembrar. O que eu vou falar agora vai fazer vocês lembrarem de toda a explicação que eu dei sobre a fascinação. Então, esse espírito fascinador, quando ele desdobra esse médium para os seus laboratórios das trevas, com uma tecnologia avançadíssima e com cientistas desencarnados, médicos, farmacêuticos, psiquiatras, psicólogos, geneticistas, conhecedores da mente, inteligentíssimos. Muitos desses cientistas desencarnados, quando estavam encarnados aqui, eles tinham mestrado, doutorado e várias especializações. Eram inteligentíssimos, mas foram para lá porque estavam em sintonia com as trevas, por vários motivos. Muitos deles só pensavam nas questões científicas, nas questões intelectuais. E o amor, o sentimento e a espiritualização ficava de lado. Isso já coloca eles em sintonia com as trevas, tá bom? Então é perigoso ser cientista também, né? Tem que ter coração. Não pode pensar só na ciência e na intelectualização. Tem que ter coração também. Vocês já viram algum médico frio que, quando vai visitar o paciente dentro do quarto, nem dá muita atenção, fala rápido e já mete o pé? E não está nem aí para o paciente? Muitos deles só querem dinheiro. Está perdendo tempo, porque ele tem que atender outros trabalhos. Tem que ter coração também. Então, muitos desses cientistas desencarnados estão lá. Então, vamos lá. Vai fazer o quê? Se esse médium entrou em sintonia com os magos negros e com os cientistas das trevas, então, primeira coisa, ele vai ser um doador de ectoplasma. Ou seja, ele está a serviço das trevas. Então, ele tem que dar combustível para os caras que ele se consorciou, que ele entrou em sintonia. Ele vai ser um doador de ectoplasma. Esse ectoplasma é uma fonte de energia que eles usam como combustível para fazer com que todo aquele maquinário, toda aquela tecnologia funcione. Então, ele vai ser um doador de ectoplasma. Já chega lá sendo doador de ectoplasma. O corpo está dormindo em casa, profundamente. Não sabe nem o que está acontecendo, porque eles não deixam lembrar. E ele está deitado lá, numa maca, o médium encarnado em desdobramento. E vamos começar o processo de fascinação. O que que o mago negro junto com os cientistas fazem? O mago negro hipnotiza ele todo dia. Hipnotiza. Faz uma reprogramação da mente. Ele vai tirando da mente daquele médium os conceitos corretos. Vai tirando todo dia um pouquinho. Vai tirando. Ele não muda de uma hora para outra. O médium vai mudando aos poucos. Ele vai tirando e vai insuflando ideias no corpo mental do médium. Insuflando ideias. Ou seja, ideias totalmente distorcidas da realidade. Doutrinas que não existem. Conceitos totalmente distorcidos. Lembram da fascinação? Que o espírito fascinador insufla conceitos e teorias e doutrinas totalmente distorcidas da realidade? Então, ele está fascinando. Livro dos Médiuns. Ele começa a insuflar ideias totalmente distorcidas da realidade. Todo dia, toda vez que ele dorme, vai colocando. Mas não é só isso. Ele tem que fazer um trabalho mais eficiente. Não é só isso. Ele precisa mudar o comportamento do médium também e também precisa modificar as emoções do médium. Então, como é que ele vai fazer isso? Mudar os pensamentos e as emoções? Só insuflando ideias não é o suficiente. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar corpúsculos mentais, certas bactérias do astral inferior, e ele vai insuflar no cérebro perispiritual, nas células do cérebro perispiritual do médium desdobrado, e esses corpúsculos mentais se transformarão em bacilos psíquicos que vão envenenar as correntes do pensamento do médium. E essas bactérias e esses elementos do astral inferior que são insuflados nas células do cérebro perispiritual do médium afeta o funcionamento dos neurônios do cérebro físico. Tá bom para vocês? Tem mais. Esse espírito fascinador, esse mago negro, ele e os cientistas, principalmente os cientistas, eles fazem procedimentos cirúrgicos incisivos nas linhas de força do corpo psicossomático do médium, num processo de dificílimo, que não é qualquer um que faz. São poucos os espíritos que têm esse conhecimento. Eles também modificam a frequência vibratória do corpo psicossomático do médium para produzir loucura. Para ele perder a razão, perder a noção da realidade. Da realidade. Perder a noção da realidade. Eles realizam cirurgias nos órgãos do perispírito do médium desdobrado, transplantes, eles transplantam elementos do astral inferior nos órgãos desses médiums desdobrados. Eles realizam cirurgias às quais eles retiram pedaços do cérebro perispiritual do médium. Arranca um pedaço do cérebro, do perispírito, porque o perispírito tem cérebro. Ele tira pedaços. É uma postura totalmente antiética. É uma conduta que fere as leis de Deus profundamente, mas eles não estão nem aí, porque esses médiuns, para eles, são cobaias. E a vida desses médiuns, para eles, não vale nada. Tudo ali em nome da ciência do inferno e em nome do não progresso da humanidade. E eles querem um instrumento eficiente. Então, o serviço tem que ser completo, tem que ser bem feito. Dependendo do tempo que esse médium vai sofrendo esse processo obsessivo, se ele ficar sofrendo isso por muitos anos e ele começar a se tornar um instrumento muito eficiente, o espírito das trevas pode realizar uma postura ainda mais audaciosa. Ele pode ser ainda mais audacioso. Audacioso fazendo o quê? Pedro, eu acho que a gente vai ter que explicar, porque tem médium que diz que não precisa estudar. Então, tu vai ter que ir lá no Beabá falar dos sete corpos. Porque não precisa estudar, né? Então, tem que explicar lá de trás. Então, tem médium que não deve saber nem o que é um duplo etérico. Então, a gente tem que explicar o que é duplo etérico. Afinal, não precisa estudar, né? Duplo etérico é o seu corpo vital, é onde está todo o seu ectoplasma. O duplo etérico é responsável pela saúde dos órgãos do seu corpo físico e da sua imunidade. Se ele for retirado de você, porque ele pode ser retirado através de comandos magnéticos, através de hipnose, através de coma alcoólico, através do sono, ele pode ser retirado de várias formas. Geralmente esses espíritos aplicam um passe magnético em você e ele retira o seu duplo etérico e o sequestra. Se o seu duplo etérico for sequestrado, você pode entrar em coma, em loucura ou pode até desencarnar. Ali está a sua energia vital. O duplo etérico é um corpo material, que quando o seu corpo físico morre, ele também morre. Ele demora em média 40 dias para se dissipar na atmosfera. O seu espírito vai para o plano espiritual, para a dimensão a qual ele sintoniza. O duplo etérico não vai, porque espírito desencarnado não tem duplo etérico. Isso é um corpo que cabe aos encarnados. O duplo etérico fica entre o seu perispírito e o seu corpo físico. Se você for evoluidíssimo, o seu duplo etérico é mais sutil. Se você for menos evoluído, o seu duplo etérico pode ser mais denso. Por que eu estou falando isso? Porque existem quadrúpedes que dizem que o duplo etérico não pode ser sutil ou mais denso, por falta de estudo. Então, já que existem quadrúpedes que se fazem passar por seres humanos que dizem isso, a gente explica para o quadrúpede que deveria estudar um pouco mais. Então, vamos lá. Se o processo obsessivo durar muito tempo, eles tiram o seu duplo etérico de você e eles vão colocar uma outra coisa no lugar do duplo etérico para te realizar um processo de subjugação, que é ainda mais grave do que a fascinação. Ou seja, você vai ser totalmente dominado. Será como se fosse uma possessão. Você já não será mais dono de si. Mas o que ele vai substituir pelo duplo etérico? O que ele vai substituir pelo duplo etérico? tem uma outra experiência lá embaixo. Lá embaixo existem favos com ovoides, espíritos ovoides, espíritos que perderam o corpo astral, ou seja, espíritos extremamente doentes, de seres humanos desencarnados, corpos mentais degenerados, espíritos que perderam o seu corpo psicossomático e vivem numa forma mental inferior, numa monoideia, como corpos mentais degenerados, a serviço da obsessão, porque esses espíritos das trevas colhem esses espíritos ovoides e levam para os seus laboratórios para obsidiá-los e para usá-los em processos obsessivos, em médiuns, por exemplo, que entram em sintonia com eles, em políticos que entram em sintonia com eles, artistas e tudo mais. Então, o que é que ele vai fazer? O mago negro pega o ovoide, primeiro ele vai preparar o ovoide. Ele vai começar a hipnotizar o ovoide todo dia, não um só, mas vários ao mesmo tempo, porque ele não tem tempo a perder. E eles se revezam, porque existem outros magos, não é? Então ele começa a hipnotizar o ovoide. Hipnotizar para quê? Para o ovoide fazer tudo que o mago negro quer que o ovoide faça. Afinal, o ovoide, além de se tornar um mentor espiritual, ele também irá substituir o duplo etérico de algum médium. Como? Estamos indo rápido demais. Então vamos voltar. Ele vai hipnotizar esses ovoides. Mas não só hipnotizar, eles também vão modificar os ovoides psicologicamente. Modificá-los psicologicamente e hipnotizá-los para eles fazerem tudo o que eles querem que o ovoide faça. Ou seja, é uma preparação durante um tempo. Mas como que vai usar esse ovoide se ele não tem um corpo? Ele não tem um perispírito? Não tem problema. Os magos negros criam um corpo artificial para eles, chamado de cascão astral ou clone astral. Como é que é esse corpo? O corpo pode ter o formato de Jesus, o corpo pode ter o formato de Maitreya, o corpo pode ter o formato de um extraterrestre de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, o corpo artificial pode ter o formato de um comandante extraterrestre com roupa e tudo, o corpo artificial pode ter o formato de um Exu, de um preto velho. O corpo artificial pode ter o formato de um duende. O corpo artificial pode ter o formato que o mago negro quiser. Porque os seres humanos encarnados criam clichês. Clichês mentais de seres humanos, e isso se materializa no plano astral. Então, eles têm uma ajudinha dos encarnados, porque os encarnados também fazem isso de forma mesmo inconsciente. E esses cascões astrais, eles são feitos também de ectoplasma, precisa de ectoplasma, e eles também são feitos de substâncias de matéria astral. Então, é feito um boneco sem vida, um corpo artificial, que os seres humanos não vão enxergar, porque é feito de matéria sutil. Um corpo artificial. Ele precisa ter vida, já que o corpo artificial está pronto, inclusive no formato do próprio médium, também pode ter um corpo artificial. O ovoide, que foi hipnotizado e modificado psicologicamente, quando ele está pronto, eles pegam um ovoide e colocam na cabeça do corpo artificial. E a cabeça se fecha com o ovoide dentro. Ou seja, o corpo artificial precisa de um organismo vivo para funcionar. Precisa de ectoplasma também. Quando ele coloca o ovoide na cabeça do corpo artificial, o corpo artificial começa a se mexer, abre os olhos e toma vida. É um híbrido está pronto. Ele já foi todo hipnotizado e ele já foi modificado psicologicamente. Ou seja, ele foi hipnotizado para fazer tudo o que o Mago Negro quer que ele faça. Então, se ele está pronto, o Mago Negro vai lá no médium, tira o duplo etérico dele e substitui por esse ser artificial com um ovoide na cabeça e acopla no médium entre o perispírito dele e o corpo físico. Esse ser artificial com um ovoide na cabeça fica no lugar do duplo etérico do médium. Mas e o ectoplasma? Ele está cheio de ectoplasma. Então o ectoplasma que está nesse corpo artificial vai manter a saúde do médium. O que que vai acontecer se esse corpo artificial com um ovoide na cabeça ficar dentro de um médium, no lugar do seu duplo etérico? Ele vai... Isso é um processo de possessão, ou seja, de subjugação. Ele vai ser dominado, o médium vai ser dominado por esse cascão astral. Tá bom para vocês? Então, antes que isso aconteça, é melhor mudar. Porque está próximo de acontecer com alguns. Ainda não aconteceu. Mas se não mudar, pode acontecer. E isso não é ficção. Isso não é fruto de uma história ou da imaginação fértil do médium. Isso são informações que foram trazidas da espiritualidade. E é real. E tem muito mais. Mas não pôde ser trazida mais informações porque poderia ter gente que ia ficar muito vaidosa. Então, eles preferiram esperar um pouco e trazer numa próxima ocasião, através de alguém que não vai ficar vaidoso. Então, e isso não é uma informação, essa informação que eu estou dando aqui não pertence a ninguém. Não pertence a ninguém. Essa informação pertence a Deus. E ela precisa ser propagada para a humanidade, porque é para o progresso da humanidade. Então, essas informações não têm dono, nunca tiveram e nunca terão. Acho que eu me fiz bem claro, não me fiz? Então, vamos lá. Os danos seriam grandes, né? Se isso acontecesse, isso que eu acabei de descrever aqui. Mas tem mais. Os cascões astrais não servem só para isso. Existem outros cascões astrais, como eu disse, com formato de Jesus, com formato de Maitreya, com formato de Rovena, com formato de Lanto, com formato de Arcanjo Miguel, com formato de extraterrestre de tudo quanto é dimensão, com formato de Pombagira, de Exu, de Preto Velho, com o formato de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanulfo. Existem vários. Eles não brincam em serviço. E aquele médium que entrou em sintonia com os espíritos das trevas porque ficou ganancioso, começou a cobrar valores exorbitantes, esses cascões astrais, com a aparência desses mentores espirituais, ou seja, esses falsos mentores, com um ovoide na cabeça, serão os mentores deste médium. E esses cascões astrais com um ovoide na cabeça sabem inspirar, sabem intuir, sabem canalizar, sabem se acoplar na aura do médium e incorporar. O nome está errado, incorporação, porque a incorporação seria ele entrar. É só uma forma de dizer, é um acoplamento áurico. A gente fala incorporação para que possa ser entendido, mas é um acoplamento. Então ele vai incorporar e vai dizer que é Maitreya. E vai trazer uma mensagem. Muitas das vezes a mensagem é bonita, porque a mensagem bonita se mistura às informações totalmente distorcidas da realidade. E assim vai influenciando a humanidade de uma forma errada, ou seja, trazendo informações equivocadas para vocês, na internet. Equivocadas da realidade. Tem gente que diz que arcanjos, arcanjo Miguel, serafins, querubins, arcanjo Gabriel ou outros arcanjos, já foram criados com a evolução que eles têm hoje. Então eles são privilegiados, passaram à frente de vocês, passaram a minha e a do Pedro. Deus deu privilégio para eles. Então Deus gosta mais deles? Mas não disseram aqui que Deus ama todos igual no universo? Então por que eles têm privilégio de serem criados já evoluidíssimos, cheios de luz? Já no reino do Cristo. Deus já cria. Cria agora. Com evolução imensa e já vive no reino do Cristo. E vocês vão ser minerais, vegetais, elementais, animais, homens da caverna, vai comer o pão que o diabo amassou em planetas primitivos, vai ser comido por dinossauro, por monstro. E o arcanjo Miguel, não passa por nada. Ele já é criado evoluidão, cheio de luz, privilegiado. Essas são as teorias que alguns desses médiuns estão passando para vocês. Doutrinas e conceitos totalmente distorcidos e errados referentes à realidade. Fascinação. Mas não estou sendo enganado de jeito nenhum. E eu tenho confiança cega nos meus mentores. Eu confio cegamente nos meus mentores. Mas é difícil tirar a fascinação, hein? É um tipo de obsessão dificílimo de ser retirado. Em muitas situações, esses médiuns desencarnam fascinados, porque a fascinação é tão forte que ninguém consegue tirar. Nem com um vídeo desse. Mas agora, uma energia está sendo transmitida, e não é do espírito que está canalizado com o Pedro, é do Pedro para você. Para você ter um lapso de razão e sair dessa. O arcanjo Miguel, gente, já foi um mineral, já foi um vegetal. O arcanjo Miguel já foi um animal. O arcanjo Miguel já foi um elemental da natureza. O arcanjo Miguel já foi um homem das cavernas. O arcanjo Miguel já foi um ser humano que encarnou em planetas de provas e expiações, mundos regenerados, mundos ditosos, e agora está em mundos celestes. Assim como todos vocês passarão também por tudo isso e serão todos, sem exceção, futuros arcanjos. Uns mais rápido, outros mais demorado. Depende de quem se dedicar mais. Pode demorar 1 trilhão de anos, 500 trilhões de anos, mas vão ser arcanjos. Porque Deus não criou ninguém para sofrer. Deus não criou ninguém para ser involuído. Não existe infelicidade, só existe felicidade. Só existe alegria e vida. Não existe sofrimento. Quem causa sofrimento e quem cria sofrimento são os espíritos de todos os lugares do universo. Não todos os espíritos, mas muitos espíritos, porque tem espírito que já não sofre mais, porque cresceram, evoluíram. E vocês também vão chegar a esse nível. Então, muitos desses vão dizer, vocês têm que retirar certos sistemas de crenças, certas crenças limitantes. Aí vão dizer, qual crença limitante, médium? Aí ele vai começar a dizer para vocês como é que vocês têm que agir. Aí ele começa a trazer as informações totalmente distorcidas para vocês e vocês começam a sair da crença limitante, quando na verdade vocês estão entrando em crenças mais limitantes. Mas o médium vai estar achando que está servindo à luz, quando, na verdade, está servindo às trevas. É uma trama diabólica, como diz o João Cobu. É uma trama diabólica e de difícil resolução. Esses espíritos, gente, são os negativos. E eles são extremamente inteligentes. Muitos deles não são daqui da Terra. Sofreram expatriamentos siderais, degredos cósmicos, e muitos deles estão aqui há muitos milênios. Há muitos milênios. É uma inteligência estrondosa. Não tem como vencê-los. A única forma de vencê-los é se manter em sintonia com Deus, com os espíritos da luz. É a única forma. Porque eles sabem mais. Eles são mais fortes. Não tem como lutar contra eles. A única forma de não ser influenciados por eles é estar no caminho certinho, direitinho, senão vai ser pego. Não tem privilégio. Não tem privilégio. O velho acabou de falar aqui. Esse vídeo vai entrar antes. O vídeo de João Cobu vai entrar depois. Esse entra no domingo. De João Cobu vai entrar na segunda-feira. Eu estou falando isso porque os que vão assistir vão ver no domingo, e o do João Cobu vai entrar no dia seguinte. E eu estou falando isso para que aqueles que sejam trazidos a esse vídeo sejam levados também ao vídeo do Pai João de Aruanda. Porque eu não estou falando isso à toa, porque a canalização é toda programadinha. Então, esses espíritos vão fascinar esses médiums e vão fazer esses médiums se vestir todo de pombagira na internet, passar um monte de batom na boca, botar uns argolões na orelha e começar a imitar pombagira na internet. E não tem ensino moral. Não tem conhecimento para ninguém evoluir. Só tem dança, falar um monte de besteira, porque o próprio médium não tem conhecimento, não estuda. Ou então, esses espíritos das trevas que vão fascinar esse médium, vai fazer o médium se vestir de Arcanjo Miguel e fazer um papel ridículo na internet. Vai pegar, vai ter até a espada azul do Arcanjo Miguel. Vai levantar a espada e tudo. Daqui a pouco vai fazer os médiuns se vestir de He-Man e falar pelos poderes de Grayskull. Porque o médium fascinado, ele vai fazer tudo que o espírito fascinador manda. E vai achar que está tudo bem. E quem tentar esclarecê-los, o espírito fascinador começa a inspirá-lo para ele se afastar. Sabe como é que o espírito fascinador faz com o seu médium? Ele faz assim: se afasta dele. Sai de perto dele. É mentira isso aí que ele está fazendo. Porque quem enxerga claro, quem está vendo o que está acontecendo, vai tentar falar: fulano, não faz isso. Tem um espírito das trevas aí que está te enganando, está fazendo você fazer papel ridículo na internet. Aí o espírito das trevas já está ali do lado, não, inspirando e intuindo. Sai de perto dele. Desfaz a amizade. Fala que você faz o seu trabalho e ele faz o dele, para ele não se meter no seu trabalho. Manda ele fazer o trabalho dele e você faz o seu. Diz assim para ele: fulano, eu gosto muito de você, mas não se meta no meu trabalho. Faz o seu que eu faço o meu. E a gente mantém a amizade assim. É assim que eles vão falar. Sendo intuído e inspirado pelo espírito das trevas. É desse jeito. Trabalhar com mediunidade, como o Pai João disse, é lindo, é maravilhoso, mas é perigoso. É perigosíssimo. Se fosse nas Pleiades, aí seria tranquilo, não seria perigoso não, porque lá não tem espírito trevoso, porque lá todo mundo já evoluiu. Então lá não tem espírito trevoso. Mas trabalhar com a mediunidade aqui, é perigoso. É perigoso. E outra, se você for médium nas Pleiades para instruir os outros, você tem que ser mais evoluído do que eles. Como é que você vai instruir alguém que você, se você é inferior a eles? Para você ser médium nas Pleiades, você tem que ser superior a eles. Mais, ou seja, mais evoluído do que eles. Não é melhor do que eles, é mais evoluído. Senão você vai instruir o quê? E outra, médium nas Pleiades não é médium endividado, não. Médium nas Pleiades, se tiver médium lá para instruir os outros, é só médium evoluído. Porque médium endividado é levado para ser médium em planeta de provas e expiações. Não em mundos regenerados. Porque os próprios habitantes não são endividados. Vai botar um médium lá endividado para instruí-los? Eles próprios não são endividados. O poste não pode mijar no cachorro. Né? Então, quem vai instruí-los é alguém mais evoluído do que eles. Mas lá não precisa ter médium. Sabe por quê? Porque eles próprios, todos, são médiuns e paranormais. Não como os médiuns e paranormais aqui da Terra. Porque aqui é médium paranormal meia boca, que tem um pouquinho e já fica todo cheio de marra. Lá é médium e paranormal de verdade. Com faculdades mediúnicas e paranormais que vocês nem conhecem aqui na Terra. Muito mais aguçadas. Então, quem vai instruí-los não vai ser com incorporação. Incorporação, canalização, isso é para planeta primitivo, para planeta atrasado. Lá não precisa disso. Lá eles têm contato direto com o espírito superior que vem instruí-los pessoalmente. Que é como vai ser aqui na Terra quando o planeta Terra estiver regenerado. Não vai precisar de canalização e incorporação. Os espíritos superiores vão descer e vão instruí-los face a face. Gente, quando um espírito no universo começa a cometer muitos crimes durante muito tempo, durante muitas encarnações ou em muitos planetas, quando o negócio fica muito feio, ou ele é aprisionado magneticamente no mundo primitivo, ele é aprisionado num planeta, ou é feito um outro procedimento. Pegam um espírito, esse espírito criminoso no universo, levam ele aprisionado por uma nave, colocam ele numa cápsula e congelam ele. Congelam o espírito com uma tecnologia avançadíssima. Congelam ele pelo tempo que os superiores mandarem. Congelam ele por 100 anos, 500 anos, 1.000 anos, 10 mil anos. Tem espírito que já ficou congelado 50 mil anos. Mas ele fica só lá congelado? Não. Vão colocar uns sonhos nele. Só que não é para torturá-lo. Sonhos de ensinamentos morais. Mas não, não são só ensinamentos morais. Também vão colocar uma espécie de situações para eles sentirem. Sentirem o quê? Desenvolverem o amor através do que vão insuflar neles durante o sonho. Ou seja, ele vai ter bons sonhos, porque isso é feito por espíritos da luz, para que ele possa sentir coisas boas, para que possa desenvolver um amor. É muita coisa, gente. É muita coisa que é colocada ali. É só coisa boa. Para quando ele acordar melhor. Mas aí vão dizer assim, mas assim é muito fácil. Realmente é muito fácil, só que Deus é misericordioso. Deus é muito bom. Por que que eles fazem isso? Porque aquele ser ali, vamos dizer assim, é como se fosse um caso perdido. Ele não vai mudar. Já está há milhões de anos daquele jeito. Já tentaram de tudo. E aí, como uma última hipótese, para não ter que resetá-lo, porque o reset já foi falado aqui, para não ter que resetá-lo, eles fazem isso. Aí, quando ele acorda bem melhor. E quando ele acorda, ele nem sabe que passou 50 mil anos ou 10 mil anos. Para ele, só passou um segundo. Mas ele acorda com um monte de informações e situações que foram insufladas durante 10 mil anos, 50 mil anos. Mas cada caso é um caso. Tem espíritos que nem por isso passam, porque Deus já sabe que mesmo com isso não vai resolver. Então eles são resetados. Cada espírito, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Estão estudando o que vão fazer com o dragão número 1. Estão estudando. Está sendo estudado. O que vão fazer com ele? Porque planejamentos podem ser mudados. Podem dizer que iam resetá-lo, mas podem. Deus pode chegar lá, o próprio Sananda fala: não, peraí, vamos ver se dá para colocar lá, vamos ver se dá para dar uma congelada nele por 100 mil anos. É porque eu acho que esse precisa de mais de 50 mil. É. Que ele não tem. Quer dizer, ele tem ideia, né? Vocês não têm ideia da quantidade de tempo que vai demorar para ele queimar todos os karmas que ele adquiriu. Ele vai ter que entrar num esquecimento profundo, porque é melhor nem lembrar. Porque vai desanimar, né? Vai falar assim: olha, vai demorar aí, dependendo aí, se você se dedicar legal, se você se dedicar legal para queimar os karmas, vai demorar aí 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos terrestres para queimar tudo. Ou 10 bilhões, quem sabe 1 trilhão. Então é melhor não lembrar, né? Você vai pensar assim: nossa, eu vou demorar 1 trilhão? Ai, melhor não lembrar. Aí tem gente aqui que fala: eu quero lembrar. Aí lembra. Lembra que vai precisar de 350 encarnações num mundo primitivo para quitar tudo que fez lá atrás. Melhor não lembrar, né? Melhor não lembrar. Por que que eu estou falando isso? Porque esses médiuns fascinados que entraram em sintonia com o espírito das trevas estão adquirindo karmas com o que eles estão fazendo. Porque com a mediunidade, você pode, se você fizer tudo direitinho, você pode queimar um monte de karma. Queima pra caramba, queima rápido. Para aqueles médiuns que são muito endividados. Mas se não fizer as coisas direitinho, entrar em sintonia com o espírito das trevas e começar a usar a mediunidade para servir às trevas, aí é o contrário. Aí se adquire uma quantidade de karma imenso. E às vezes são espíritos evoluídos que já nem têm mais karmas. Ou então, tem só um pouquinho. Mas pelo esquecimento da encarnação e pela ilusão da matéria, a ilusão do mundo, da ganância, se deixou influenciar, o cara já não tinha mais karma, tinha um negocinho de nada. Ele adquire um karma pesadão. Ou seja, ele retrocedeu, regrediu. Já tinha passado dessa fase. E aí ele adquirindo essa quantidade toda de karma, ele vai retroceder. Ele vai encarnar em mundos que ele não precisava encarnar mais. Porque vai ter que quitar. Em planetas kármicos. Planetas primitivos ou de provas e expiações. Que são planetas kármicos. Humanidades kármicas. Com grupos kármicos. Ou seja, com um monte de espírito que se afiniza com eles. Vão encarnar juntos. Todo mundo junto. Para quitar os karmas. Porque tudo obedece uma sintonia, uma afinidade no universo. Não vão pegar esse um médium sozinho. Vai pegar vários. São grupos kármicos que são levados para os planetas. Então é melhor adquirir conhecimento. O certo são todos estudarem. Mas a gente sabe que tem gente que não gosta de estudar. Tem gente que não tem condições, tem gente que não tem tempo, tem gente que não entende direito quando lê. Por isso que hoje em dia tem YouTube, para mastigar as coisas. Tem um monte de gente que está entendendo coisas que estão sendo ditas e não entendiam quando liam os livros. Mas os médiuns, não é pedido, médiuns é obrigatório o estudo. Não importa o médium que é. Não existe falar assim, olha, esse médium aqui não veio para fazer isso. Isso é desculpa para não estudar. Isso é desculpa. Não existe de não veio para fazer isso. Porque um médium, ele pode não ter encarnado para fazer determinadas coisas numa casa. Mas se ele se dedicar exageradamente e começar a adquirir um monte de conhecimento, um monte de coisa, ele passa a vir com aquela missão. O planejamento muda. E aí falam, não, vamos lá nele, vamos abrir lá uma canalização nele, vamos abrir incorporação, ele não encarnou nem para isso. Mas vamos lá abrir, ele só veio para cura, mas vamos lá abrir a incorporação, a canalização nele, que o cara está comendo o livro, está adquirindo um conhecimento gigantesco, e ainda por cima com entendimento, porque tem gente que estuda, mas não tem entendimento. Com entendimento, então vamos abrir lá uma canalização, uma incorporação nele, para usar esse cara como instrumento, porque ele pode ser um instrumento e tanto para o progresso da humanidade. Nós não podemos perder essa oportunidade. Porque nós estamos cheios de instrumentos, mas são instrumentos ineficientes. Ineficientes como? Vários. Médium que não estuda, ou então médium que estuda, mas distorce tudo que está escrito, enxerga com uma limitação gigantesca, né? Com uma visão estreita do que está lendo, não consegue expandir, porque não tem expansão de consciência, não tem evolução espiritual para entender o que está escrito, porque muitas das vezes são médiuns endividados, que só são inteligentes e intelectualizados, mas não tem nem noção da realidade do espírito. Né? Também tem outras coisas também. Médium vaidoso, médium prepotente, médium arrogante, médium ganancioso, médium que quer aparecer, médium que quer ser um missionário. Então estamos com poucos instrumentos, não temos instrumentos. E apareceu um médium ali que ele está de boa vontade, ele não tem ganância, não tem vaidade, não quer enriquecer com a mediunidade, está conseguindo entender legal o que está escrito, com algumas limitações, mas está entendendo legal o que está escrito, quer trabalhar, não tem vergonha de se expor, não tem medo de retardado, mongoloide, doente mental, que não entende o que está sendo dito e grava vídeo no YouTube para atacar o outro irmão de fé. Não tem medo disso. Né? Não tem medo de ataques. Né? Vai lá e faz mesmo, se expõe. Então nós vamos usar esse médium, vamos abrir a canalização nele, a incorporação, e vamos usar esse instrumento, porque está escasso. Está escasso. Tem muito médium medroso, que tem medo de se expor na internet, porque tem medo do homem. Tem medo do homem. Não olha para Deus, não. Se preocupa com o que o homem vai pensar. Tem que se preocupar com o que Deus vai pensar. Não o homem. Homem daqui da Terra. Periferia da galáxia? Provas e expiações? Planeta primitivo? O homem daqui não sabe nada. É claro que eles vão atacar. Eles não vão compreender o que está sendo dito, principalmente se for algo de uma consciência muito expandida. Os próprios que estudam mais são os que menos vão entender, porque ficam cada vez mais ortodoxos e doutrinários. Cada vez se fecham mais. Aqueles que se dizem esclarecidos e evangelizados. Né? Então vamos usar aquele médium que está se dedicando. Então não existe isso. Ele não encarnou para isso. Todos os médiums de um centro de Umbanda, de um centro espírita, de um centro universalista, todos, sem exceção, têm que comer livros espirituais. Porque se ele não veio com a missão de falar, ele pode conquistar essa missão. Ramatiz fala que um médium que encarnou com uma mediunidade de prova, essa mediunidade de prova pode se transformar numa mediunidade natural pela dedicação do médium. Dedicação só em estudar? Não. Estudar e aplicar o que ele estudou nele. Ele se transformar aquele evangelho que ele está estudando. Se ele se transformar naquilo, aí a mediunidade pode virar de prova para uma mediunidade natural. Porque ele não só estudou e decorou tudo na cabeça como um computador. Ele se alimentou daquilo. Ele gravou o conhecimento na cabeça, mas ele se transformou também naquilo que ele estudou. Aí é diferente. porque a maioria só grava tudo na cabeça como um computador. São ótimos oradores, dão palestras maravilhosas, mas aquilo tudo só está gravado na cabeça. São computadores ambulantes. No coração não está. Não está no coração. Está só na cabeça, gravado. Não ama. Não ama os seus irmãos. O Pedro quer a felicidade de vocês. Qual felicidade? Está onde essa felicidade? Não está aqui na Terra, não. Está lá no reino do Cristo. Ele quer que vocês entrem lá e morem lá. Por isso que ele está se sujeitando a isso aqui, ó. Se sujeitando a passar por tudo que ele está passando e vai passar. Porque muita gente vai ouvir isso aqui, ó, e não está nem aí, vai continuar, ó. Porque, como eu disse, tem um monte de diabo encarnado. Eles não têm pena. Eles não são bons, eles são maus, são ruins. Porque quem é bom não faz isso. Quem tem amor no coração não escarnece, não humilha, não desacredita e não desmerece e não trama contra o seu irmão de fé. Quem tem amor no coração e quem tem Deus no coração não faz isso. Não faz meme do seu irmão de fé no TikTok, no YouTube, em outras redes sociais. Quem tem Deus no coração não faz isso. Isso é atitude de demônios, de diabos encarnados. Gente ruim. Está no planeta certo. Porque nem sabe onde está, nem sabe em que corpo está, nem se conhece. Quando fala deles quem eles são, ficam magoados. Isso é uma demonstração que não sabem quem são. Porque se soubessem, não ficariam magoados, porque só foram faladas verdades deles. E poderia ter sido falado até mais, mas não fala porque, né? É complicado. Então, não sabe nem o que é bom. Não sabe nem o que é o amor. Nunca sentiu. Ah, sinto sim, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão. Isso é muito fácil. E outra, será que isso que você está dizendo que sente pela sua mãe e pelo seu irmão é amor? Será que é mesmo? Será que vocês sabem a verdadeira sensação do que é sentir o verdadeiro amor? Será que vocês aguentam sentir o amor na sua mínima manifestação? Porque tem níveis, tá? Tem potência o amor. Ele não pode ser colocado de uma potência muito grande para quem não está pronto nem preparado para receber aquilo tudo, não. Porque um amor em excesso pode dizimar um espírito. Sim, pode dizimar um espírito. O que, que será que aconteceria se Deus jogasse 5% do amor nele em todos os humanos aqui da Terra? Todo mundo dizimado. Todo mundo fulminado. Todo mundo. Com amor. Então não sabem o que, que é amor. Não sabem. Então é muito mais do que um amor de mãe para um filho, do que de um pai para um filho. É muito mais do que isso, tá? É muito mais, tá? É muito mais. Pega aquela mãe que mais ama o seu filho. O que Deus sente é muito mais. É muito mais do que isso. Porque o amor dele não é de um pai e nem de uma mãe. O amor dele é de um Criador, e Criador só existe um no universo. Em todos os universos, superuniversos, e em todo o infinito, e em todo o cosmo, só existe um. E Deus não é mentor, não é Pombagira, não é Exu, não é mestre ascensionado, não é extraterrestre. É, porque tem muita gente que está fazendo desses seres os seus deuses, né? Esses são os deuses de muita gente. E o Criador mesmo está totalmente esquecido, porque no fundo, no fundo, eles nem acreditam que Deus existe. Só fala de Deus. Só fala. Só fala de Deus. Só fala. Mas não acredita. Inventam até nomes para Deus. Isso também faz parte da fascinação. Isso faz parte da fascinação. Inventam nomes para ele. Não, o nome de Deus não é desse, não. O nome de Deus é esse aqui. Que nome é esse, feio? Não, o nome de Deus é esse aqui. Inventam. Isso faz parte da fascinação, lembra? Insuflam ideias totalmente distorcidas da realidade, doutrinas totalmente distorcidas da realidade. Então vai inventar um nome de nomezinho para Deus, para o Criador. Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? Que quando vem uma informação verdadeiramente da espiritualidade, ela é totalmente distorcida. Distorcida. Fazem com que a informação se torne preconceito, fazem com que a informação se torne algo ruim, que na verdade não é. Mas é distorcido para manipular outros. Outros que são facilmente manipulados, porque são ignorantes e são mentes fracas. Mentes fracas, porque você grava um vídeo no YouTube, se você tem um magnetismo poderoso, você pode manipular muitas mentes para acreditarem em você. Você pode falar de uma forma que as pessoas vão fazer com que um negócio pequenininho pareça algo estrondoso. Quer ver? Na sua mídia eles fazem isso. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa atravessa a rua, ela é atropelada. O carro estava a 10 km por hora. E esse carro a 10 km por hora atropela uma pessoa sem querer, não de propósito, sem querer. A 10 km por hora atropela a pessoa. Sabe como é que o repórter vai dar a notícia na televisão? O carro tal, com essa tonalidade de voz, atropelou fulano a 10 km por hora. Aí os 10 km vira 100, por causa da tonalidade que ele usou. Aí todo mundo, ah, ele atropelou a 10 km por hora. O repórter manipulou todo mundo e fez com que os 10 km por hora se tornassem 100. É assim que o manipulador faz. É desse jeito que um espírito das trevas encarnado faz. Principalmente com aqueles que vieram trazer a luz. Para desacreditar, desmerecer e calá-lo. Teve um espírito das trevas, há um bom tempo atrás, que o Pedro estava começando a gravar vídeos no YouTube, começando, tinha poucos inscritos e tudo mais, o Pedro nem sabia da repercussão que ia tomar, apesar dos espíritos avisarem que já tomou e vai tomar. Né? Porque com a obra de Deus, ninguém para. O espírito das trevas incorporou no Pedro e disse assim para Sônia, eu vou criar, o espírito das trevas incorporado nele, eu vou criar problemas na vida dele para ele não estudar. O espírito das trevas queria impedir o Pedro de estudar. Porque o espírito das trevas sabe que conhecimento é poder. O conhecimento pode destruir ou construir. O conhecimento pode levar muitos para o inferno, mas pode levar muitos para o céu. Estou falando numa linguagem fácil, para que possa ser entendido. Então, o espírito das trevas sabia que conhecimento era poder. E não queria que o Pedro estudasse. Então ele falou para a Sônia, incorporado no Pedro, eu vou causar problemas na vida dele para ele não ter tempo de estudar. Eu vou usar como instrumentos uns retardados encarnados para atacá-lo na internet, para mexer com as emoções dele, para ele ficar abalado e calá-lo. Eu vou usar uns encarnados que estão em sintonia comigo, assim o Espírito das Trevas disse, encarnados que estão em sintonia comigo para atacá-lo na internet, para mexer com as emoções dele e calá-lo. Alguém na internet gravou algum vídeo atacando Pedro? Tem? Eu não sabia! Tem? Tem alguém no YouTube gravando vídeo atacando ele? Sério? Não, mas essas pessoas não estão em sintonia com magos negros, não. São gente boa. O espírito das trevas disse isso. E ele fez. Não fez? Aconteceu. E vai acontecer. E vai propagar mais o trabalho. São funcionários de Deus. Assim o espírito das trevas disse. E ele disse mais outras coisas. Porque o intuito é o quê? Calá-lo. Teve um espírito que veio aqui hoje que disse que a mediunidade, acho que foi o Chucaveira, né? Que a mediunidade não é cura, não é psicografia, não é psicometria. Mediunidade de verdade é aquela que é falada, intuída por espíritos da luz ou por Deus. Essa é a verdadeira mediunidade, porque o que é falado muda humanidades inteiras. Para melhor. Mas pode ser usado também para o mal. Ainda mais com um veículo desse às mãos. Imagina se na época de Jesus tivesse esse privilégio de você não precisar sair de casa para falar para milhares de pessoas. Não, ele tinha que peregrinar, tinha que andar em burrinho, tinha que caminhar distâncias longas, dormir na rua, dormir embaixo de árvore. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os médiums são playboys, têm 48 de braço, são surfistas, são fortes, usam Calvin Klein, são funcionários públicos, são inteligentes, têm dinheiro, têm bons empregos, têm carros, têm motos. São inteligentíssimos. Naquela época também eram inteligentes, mas não tinham isso. Então, o espírito das trevas falou: nós vamos calá-lo, porque o intuito das trevas é calar aqueles que vieram trazer a luz. O intuito é calá-lo. E eles vão usar todos os seus instrumentos encarnados que estão em sintonia com eles. Eles vão usar todos os seus instrumentos encarnados. Inclusive aqueles que falam de Deus e de Jesus. Onde Jesus só está na boca. São aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. Estão se enganando, achando que vão entrar lá. Ah, para entrar lá, tem que ser bem diferente. Bem diferente. Tem que ser bem diferente para entrar lá. Precisa ser perfeito, não, mas tem que ser bem diferente. Porque não é só falar. Tem que ter coisa que tem que ter aqui dentro. Por que que aqui está cheio de gente? Por que que hoje, em 2023, hoje, em junho de 2023, nós estamos com 129 mil inscritos? Não é só o que é falado, é o que é emanado. É o que é emanado. É o que é transmitido, que em muitas das situações vale até mais do que com relação ao que é falado. E isso que é emanado, para emanar isso, leva tempo. Muita dedicação e renúncia. Tem que amar muito. Tem que amar muito. Uma humanidade que você manipula geneticamente para ser hoje o que é, e ainda por cima, é atacado por aqueles que você criou. Imagina, você é um geneticista. Um conhecimento científico de manipulação genética absurdo que você traz de outro planeta, muito mais avançado. Aí você faz uma humanidade, você chega num planeta e você encontra uma humanidade que são macaquinhos ainda. E aí você manipula eles geneticamente e os transforma em Homo sapiens sapiens. Você faz isso por amor, porque você aprende a amar aquele planeta e aquela humanidade. Aí você se torna o pai daquela humanidade. Porque você fez toda a manipulação genética para eles evoluírem. Aí eles, mal agradecidos, atacam você. Legal, né? Maneiro, né? Não é legal? É legal a dessa. E o pior, você faz toda essa manipulação, transforma eles em Homo sapiens sapiens, aí quando você fala para eles que foi você que ajudou eles a evoluir e tudo mais, aí vocês vão e chamam ele de megalomaníaco, de louco e fascinado. Mas foi ele que criou vocês. Como é que fica? Essa humanidade é muito agradecida, né? Agradecidíssima. Mas não são todos. Não são todos. Não tô generalizando. Mas são muitos, hein? São muitos. São muitos. E alguns que não têm essa linha de pensamento tentam avisar aqueles que não têm. Aí são o quê? Escarnecidos e zombados. Deixa de ser maluco. Fé cega. Você tá com a fé cega, seu louco. Sai dessa fé cega. Acorda. Que coisa, hein? Que situação, hein? Fizeram isso com Jesus? Fizeram. O cara criou o planeta. Aí ele entra num corpo físico, no planeta que ele criou. E ele é assassinado dentro do planeta que ele criou. Só porque ele disse quem ele era. A humanidade daqui não pode ouvir você dizer quem você é. Só se você for um quiumba. Um obsessor. Aí é maneiro. Você não pode dizer que é um arcanjo encarnado, senão você é estraçalhado. Você pode dizer que é um obsessorzinho. Diz assim, não, eu sou um espírito muito endividado, eu explodi 10 planetas no universo. Eu sou um fascínora, eu sou um assassino cósmico. Aí todo mundo, vem, já te abraça. Diz que é um arcanjo, diz que é um Cristo, para você ver o que vai acontecer. Mas falam de Cristo e dizem que amam Cristo. Dizem que amam espíritos iluminados e que estão esperando os espíritos iluminados. Venham, aí eles vêm. Corta a cabeça deles. Mas não chamou? Não pediu para vir? Deus deu. Então por que está cortando a cabeça deles? Não é que país é esse a música, não. É que planeta é esse? Que planeta é esse? Tem uma outra música também, eu estou pegando aqui na cabeça do Pedro, que o cantor canta assim, macacada reunida! Não é assim? Não é com essa voz? Macacada reunida! Como é que continua a letra? Bem-vindo ao planeta dos macacos! Como é que fica? E é com essa voz, né? Não é com essa voz? Clieston sabe. É. Como é que fica, gente? Como é que a gente vai para a regeneração assim? Como é que nós vamos para a regeneração assim? Teve um ser extraterrestre aqui que disse que no ano de 2500 aqui já vai estar regenerado. Mas para aqui estar regenerado em 2500, sabe o que tem que fazer? Tem que tirar pelo menos 2/3 dos espíritos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Tem que arrancar. Pelo menos 2/3. É isso que nós vamos ter que fazer? Nós não, né? Que eu não faço nada. Estou querendo dizer os espíritos, que tem outros conectados nele aqui, tá? Aqui é o Osho canalizado, mas tem uns outros superiores. Esse nós, que nós vamos ter que fazer, não foi Osho que disse, não, nem Pedro. Foi uns outros aí, bem grandões. É, porque a canalização vai muito além do que vocês imaginam. Vocês acham que só eu estou canalizado com ele. Eu também estou sendo instruído por outros. Para falar através dele. E os outros falaram aqui agora. Será que nós vamos ter que fazer isso? Tomar essa atitude drástica? E mais uma frase. Mais uma vez? Aí, como eu disse, tem aqueles que distorcem e que fazem com que o que foi falado se torne uma ameaça. Aí vão dizer, está ameaçando. Não, gente, não é ameaça, não. É realidade. A transição planetária está a todo vapor. Tem um monte de gente que já foi embora e já está em corpo de macaquinho, de réptil. Sim, tem uns planetas primitivos. Não são reptilianos, não. Os reptilianos que vocês conhecem, não. Inteligentíssimos e sagazes, não. Os répteis que eu estou falando é num planeta primitivo onde vivem répteis primitivos. Que nem macacos, só que são répteis. Répteis reunidos. São répteis primitivos. Tem seres humanos que estão em corpos desses lagartos primitivos que vivem em cavernas. Vivem em cavernas. Só que são répteis, não são homens das cavernas. São homens das cavernas répteis. Primitivos. Já tem um monte de gente que morreu aqui, desencarnou, que já está nesses corpos. Lá. Eu estou botando uma imagem na cabeça do Pedro aqui. Sabe o que eu estou botando na cabeça dele? São espíritos daqui da Terra que estão adormecidos em cápsulas. Ele está vendo aqui, eu estou mostrando para ele. Várias cápsulas com espíritos daqui da Terra desencarnados, adormecidos, cada um numa cápsula. O que é isso? Sabe quem são? Alguns políticos brasileiros desencarnados. Alguns políticos brasileiros desencarnados. Nós não podemos citar os nomes deles, porque muitos familiares deles estão encarnados. Vocês não têm nem ideia para qual planeta eles vão e o que eles vão sofrer lá. Vocês não queriam tanto justiça com eles? Está sendo feita. A justiça não é do homem. Gente, cadeia é pouco. Vocês falam assim, o político tal precisa ir para a cadeia. Gente, é muito pouco. É muito pouco. Chega lá na cadeia, tem cama, tem ventilador, tem televisão. Não. Está muito bom, está confortável, tem comida de graça. Não, não, não, está muito bom. Cadeia não. Cadeia é bom. Eles vão para um planeta inferno. Um verdadeiro ranger de dentes. Não tem ventilador, não tem comida de graça, não tem televisão, não tem caminha, tem pedra. Tem tempestades solares que te queimam e dizimam. Tempestades solares que quando vem, já viram aquele filme, Riddick? É aquilo ali. Que quando a tempestade solar vem, sai dizimando todo mundo. Porque não são 200 ou 300 graus. São 5 mil graus. É desse jeito. E esses políticos estão indo encarnar lá. Por tempo indeterminado. A justiça está sendo feita. Essa é a justiça de Deus. Pesa muito mais do que a justiça do homem. A justiça do Pai pesa bem mais. Políticos brasileiros desencarnados estão nessas cápsulas. Estão sendo preparados para encarnarem nesses planetas. Por que eles estão adormecidos? Eles estão adormecidos porque quando eles acordarem, eles já estarão num outro corpo nesses planetas. Eles já vão acordar lá, no esquecimento e nesses corpos. Mas a espiritualidade vai deixar um resquíciozinho de lembrança. Eles vão sentir como se estivessem é, que nem muita gente sente aqui. O que, que eu estou fazendo aqui? Que corpo é esse? Estou me sentindo deslocado, estou sentindo saudade de um lugar que eu não sei que lugar é esse. Isso é um resquíciozinho de lembrança do paraíso que deixaram. É, porque o planeta Terra, comparado a esses planetas que eles vão, o planeta Terra é um paraíso. É um paraíso, é um céu na frente desses planetas. Porque vocês não têm nem ideia dos planetas primitivos que existem no cosmo. Planetas primitivos em regiões escuras, com sóis bem... Como é que fica? E a mensagem sendo repetida, e muita gente achando o quê? Ficção. Ficção. Tá maluco? Uma hora e meia, duas horas de palestra? Três horas? Você tá louco que eu vou assistir isso? Mas vai no cinema e vê O Senhor dos Anéis. Com um pipocão gigantesco. Em cima, um refrigerante de um litro. E todo feliz. Fica apertado para ir no banheiro fazer xixi, mas não pode perder o filme. Se mija ali mesmo na cadeira, mas eu não vou perder o filme. Então não são poucos que vão vir até aqui. Aqueles que vão chegar até aqui, tenta mostrar só para aqueles que... Tenta mostrar para ver o que, que vai acontecer. Tenta mostrar para eles esse vídeo, para vocês verem o que, que vai acontecer. O sono é profundo, é forte, é a incredulidade também. E a ignorância é a falta de expansão de consciência também. Também. Vocês viram o que, que ele falou ontem dos sete super-universos? O que, que você acha que aqueles que se dizem os conhecedores do livro de Urântia e estudados vão pensar do que ele disse? Louco, loucura. Loucura. Sim. Quem está muito além de certas humanidades e vão para essas humanidades são vistos como loucos. Está muito além. O que é impossível agora, daqui a algumas décadas, é totalmente possível. Porque já existe. Não tem o vai acontecer. Já existe. É que aquela humanidade não tem a informação. Mas não quer dizer que ela não tem a informação, que não existe. Existe. Ela só não tem a informação. E ela está preparada para ter? Ela está preparada para ter a informação? Quando a informação vem, ela é recebida como? Loucura. Ou então queimam um cara. Ou então decapitam um cara. Ou então estraçaram o cara com a língua. Porque evoluíram um pouquinho a estraçalha com a língua. É. Desse jeito. O que, que vão entender quando ele disse que mundos regenerados é uma forma de vida primitiva? O que, que vão entender disso? Quem ficar abismado com isso e achar um absurdo não tem expansão de consciência. Está vendo muito pouco. Porque existe muito mais além, muito mais coisa além de mundos regenerados. Quem acha que o universo se limita a sete superuniversos e uma fonte no meio, não tem expansão de consciência. Ou então não viu o filme MIB. A bolha com sete superuniversos dentro e uma fonte no meio está dentro de um armário. Fora do armário tem muito mais. Está limitando Deus. Estão criando um Deus muito pequeno. Ele é eterno. Nunca foi criado. Não queira entender isso. Não vai conseguir. O cara existe de toda a eternidade. Você acha que ele em toda a eternidade só se limitou a 7 super-universos, com milhares de universos dentro de cada um? O cara existe de toda a eternidade. 1 trilhão, 500 trilhões de anos para ele, 1 zilhão, 500 zilhões de anos para ele, não é nada. Quando o Cryon canalizou com Pedro aqui e disse que tinha algumas pessoas aqui que tinham chances de se tornarem determinados espíritos evoluídos daqui a uns 5 mil anos, acharam um absurdo. 5 mil anos é muito tempo. Gente, vocês tinham que estar soltando fogos. Está próximo de vocês se tornarem evoluidíssimos. 5 mil anos não é nada no universo. Aí reclamaram, tinham que estar agradecendo. Só falta 5 mil. Não é nada. Pensa com a mente de Deus. Por que que Jesus é mansinho, com um olhinho de peixe morto, anda devagar, aí fala com amor e tudo mais? Por quê? Porque ele pensa com a mente de Deus, ou seja, ele pensa a nível de eternidade, ele não tem pressa. Ele faz tudo com calma. Tem paciência. Não, peraí. O cara é um assassino cósmico há 10 milhões de anos. Não, vamos dar mais uma chancezinha para ele. O dragão está lá falando, vou destruir mais 50 planetas. E Jesus olha para ele assim, eu te amo tanto, meu irmão. Por quê? Porque o cara está próximo de Deus. Então ele vai agir como Deus. Ele vai agir como Deus. Porque ele conhece a mente de Deus de uma forma bem ampla. Não totalmente, mas bem ampla. Para a humanidade daqui, ele conhece de uma forma bem ampla. Por isso que o Pedro não liga. Sente uma coisa ou outra, cada esquecimento da encarnação, a criação, tudo isso influencia, né? Mas a partir do momento que vai lembrando quem é, porque ele vai lembrando, o espírito vai lembrando, tá? Porque ele se comporta em espírito, Pedro, em espírito. Ele se comporta de uma forma bem diferente do que ele se comporta aqui encarnado. Sim. Sim, porque o corpo físico influencia muito, gente. Tem o esquecimento. Jesus também teve. Jesus em espírito, ele se comporta de uma forma totalmente diferente de quando ele estava encarnado. Quando ele estava encarnado, quando ele desdobrava, em desdobramento, Jesus se comportava de uma forma totalmente diferente de quando ele voltava para o corpo físico e estava em vigília. Sim, gente, esse corpo aqui, ele é complicado. Então, o Pedro, o comportamento dele, quando ele está desencarnado ou desdobrado, é totalmente diferente disso aqui. Vocês não sabiam disso? Todos vocês também são assim. Tem gente que fala de amor, de fraternidade e tudo mais. Vocês acham pessoa legal. Quando desdobra, é um monstro. Age de uma forma totalmente diferente. Domina outras consciências no astral inferior, escraviza. E quando está aqui em vigília, vocês acham que é uma pessoa legal. Qual é o real? É quando está em vigília ou quando está em desdobramento? Quando está em desdobramento é o real. Aqui é uma farsa. É uma farsa. A pessoa mostra quem ela verdadeiramente é quando ela está desdobrada ou desencarnada. Aí ela mostra quem ela verdadeiramente é. O Pedro já desdobrou com alguns médiuns famosos da internet, que quando gravam vídeos, nossa, é um conhecimento, porque já estuda há décadas, começou a estudar desde criança. Os próprios extraterrestres mandam ler, às vezes o médium tem 5 anos de idade, lê o livro dos espíritos aí. Hoje está com 60, 70, 80. Estuda desde quando tinha 5 anos de idade. Então traz um conhecimento estrondoso. Décadas de estudo. Fala de fraternidade, de amor, que fora da caridade não há salvação. Fala de universo, de extraterrestre, de mundos regenerados. Aí nós desdobramos o Pedro e levamos até esse médium, ou essa ou esse médium. Não sei se é mulher, se é homem. Não sei se a gente pode... Ou é mulher ou é homem. Né? Aí levamos até esse médium ou essa médium desdobrado com essa médium ou esse médium desdobrado, também ou desdobrada. E aí botando o Pedro frente a frente. Aí o Pedro se mostrou como ele verdadeiramente é. E o médium ou a médium se mostrou para o Pedro como verdadeiramente é. E aí o Pedro tentou conversar. Pô, vamos nos unir aí, vamos fazer uma parada maneira, vamos trabalhar para o progresso da humanidade. Aí esse médium ou essa médium repudiou o Pedro com agressividade. E quando está em vigília, fala de fraternidade, de amor, de extraterrestres evoluídos, mundos regenerados. Fala coisas belas, lindas, porque tem décadas de estudo. Chupa essa manga. A espiritualidade tentou. A espiritualidade tenta em desdobramento. É. A espiritualidade vai trazer até o Pedro médiuns, em sua grande maioria, não todos, mas muitos médiuns e paranormais, doentes e endividados, para ele apoiar, para ajudá-los a quitarem os seus karmas. Será que todos vão entender? Será que eles vão ficar do lado do Pedro? Ou só vão querer se promover em cima da quantidade de visualizações que os vídeos que o Pedro grava têm? Depois que conseguirem o que tentaram, vão embora. E ainda está arriscado se voltar contra o Pedro. Isso é o que um Cristo sofre em mundos de provas e expiações. Ele vem para apanhar das próprias pessoas que ele vai tentar ajudar em prol do seu progresso e do progresso desses que vão se voltar contra ele e outros que já se voltaram. Ele apanha pela sua felicidade, porque ele não precisava estar aqui. Porque não é elogio nem megalomania, e nem é ele que está falando, é um espírito canalizado com ele. Ele está muito além dessa humanidade. Está aqui por amor, com uma mediunidade totalmente natural, com intuição extremamente pura da conexão direta com Deus. Vocês não entendem Deus. Então o que ele falar vai ser visto como loucura, porque o que vem de Deus para a maioria desta humanidade é visto como loucura, porque não entendem Deus. Então é visto como loucura. Então o que vier através da boca dele, muitas das informações que vierem, serão vistas como loucura, principalmente daqueles que mais estudam. Eu desfaço a canalização aqui. Estamos todos entendidos e informados. Que Deus abençoe a todos.